desgraça e com tarde. Se liga só nessa ideia. Me pergunto qual é o motivo de eu estar resistindo a isso tudo, sendo que não vejo lá na frente algo que me dê orgulho, ou algo que eu gosto, que me motive a continuar. Dar um motivo pra esse sangue que insiste em circular nas minhas veias, levando o alimento e oxigênio pra que meu cérebro permaneça sintetizando o que eu penso. Pra atingir alguém do outro lado do fone de ouvido, não estou nem perto de ser um mito, mas sei que tenho os meus discípulos. Não preciso reencarnar, porque já me tornei imortal através das palavras que ponho no som, que te leva ao surreal. Mas não posso esconder o fato de sofrer de uma doença que me pega desprevenido e me lembra da minha sentença, da qual eu fui condenado por alguém que eu não conheço. Estava sentado no banco dos réus, ouvindo tudo que eu mereço. Será que mereço mesmo? Será que eu sou o pior de todos? Pra carregar essa carga pesada, ser um sábio no mundo de tolos. Quantas vezes cantei pras paredes ou pra pessoas desatentas? Suas cabeças não estavam ali, estavam pensando nas incertezas. A vida serve, vocês se fartam, se lambuzam e lambem os dedos. Depois se perguntam no futuro, quando já estão pagando o preço. É claro, desce mal, como a comida que não caiu bem, mas por enquanto te deixa à vontade, pois a hora sempre vem. Eu me pego de surpresa pela maldita depressão. Não consigo sair desse labirinto de emoção. É como uma presa que esmaga meu coração. Eu viajo e vago em outra dimensão. Pela manhã eu acordo e olho pra fora da janela, sempre imaginando e vagando e pensando nela. Se matar, eu acho que é isso que eu vou fazer. Quando eu converso com seres normais, não tenho mais o que dizer, porque eu sou tímido demais e escondido. Por isso ninguém chega perto, ninguém quer ser meu amigo. Chato, arrogante, sai fora já desse local. É isso que eles falam pra mim, mas foda-se, eu não sou um cara normal. Eu sempre imagino e penso em morrer, persuadindo, subindo os espíritos, jeito mal de ser. O amor socorre e absorve todo o seu sentimento, evoluindo e sentindo o sabor do momento. Tristeza, decepções, cada vez mais minha alma sangra, mas tenho que expressar, por isso o cortar descanta. Eu sou um extraterrestre, humano, encarnado, por isso de sangue e alma eu vivo agoniado. Yeah.